grandeza é sem igual. Quem és tu? A terra treme ao teu chamar. Quem és tu? Que pagando um preço vil, morreu em uma cruz. Teu nome é Cristo. Toda culpa em se levou ao perdido rei.